Projeto X Podcast. A mais um Projeto X Podcast, um podcast que nós vamos falar de um gigante, de um título muito importante para a história dos videogames, um título que marcou muitas pessoas, que foi um dos mais vendidos na sua plataforma e que tem toda uma legião de fãs que inclusive estão esperando ansiosos desde um certo anúncio que foi feito em dezembro do ano passado. Nós estamos falando de The Last of Us. Eu sou a Adri e nesse podcast nós vamos fazer piadas com o apocalipse como se não houvesse amanhã. Isso já foi meio demais, uma, né? Piada, é. Meu Deus. Aqui quem fala é o Jim, e eu já fiz um trabalho sobre The Last of Us pra faculdade. Não que isso signifique alguma coisa, mas tá aí. Tá vendo? Estudar que é bom porra nenhuma, né? Falar de joguinho por outro lado. É muito mais fácil. Muito mais da hora. E aí, pessoal, aqui é o Rafael Fer, depois de muito tempo sem aparecer, e eu só tenho uma coisa a dizer. Que jogão da porra. Que jogão da porra. Que jogando a porra e que homão da porra que é o Joe, da... meu Deus do céu. E que mulherona da porra também que é a Ellie, né? A Ellie é tudo que eu queria ser e o Joe é tudo que eu queria pegar. Só digo isso. Mas vamos fica, falar disso. Fica aí o pensamento, né, gente? Antes de começar, nós vamos falar um pouquinho da ficha técnica do jogo. Falar um pouquinho do que tornou The Last of Us tão especial, tão marcante assim. O The Last of Us, ele é um jogo de survival pós-apocalíptico. E muitas pessoas dizem, mas ele não é exatamente um survival horror. Sim, porque ele não tem os elementos que tem, por exemplo, Resident Evil, né? Ele é parecido, sim, mas não é igual. É, ele é bem mais focado no aspecto da sobrevivência. Assim, a Wikipedia, inclusive, mesmo está tendo como survival horror, entre muitas aspas, zumbis. É, porque assim, na verdade, durante o jogo, você não tem nenhum jumpscare, nem nada do tipo. É muito difícil a situação que você toma um susto, né? É mais aquela tensão. Você fica ali, pera, eu tenho que controlar a minha munição, tenho que controlar meus recursos, mas não é um negócio assim, você virou a esquina, pá! É, assim, você toma uns sustinhos, mas é justamente porque você tá tão focado que você não vê o zumbi vindo atrás de você. Mas é mais jumpscare pra quem, como eu, é meio tapado e só olha numa direção e esquece de olhar em volta, né? Aí de repente tem... Você só vê aquele clicker, quase. Eu aposto que você nem jogou no modo mais difícil, né, Dri? Eu não consegui jogar ele por falta de tempo, né? Tipo, eu não repito... Tirando certos jogos, eu não jogo eles duas, três vezes. É, não, porque no... Mas a primeira vez que eu joguei foi na dificuldade normal. No modo mais difícil, que é que libera depois que você zera uma vez, tem um agravante pra você tomar um pouco mais de susto, que o Joey não tem super audição. É, ele não tem o super poder dele. Vai se foder. Então é tudo ali na raça, no medo e com menos munição, menos tudo. É, esse modo, na verdade, é como se fosse a vida real, né? Que você não tem nenhuma habilidade, você tem que se virar. Isso é uma prova de que a maior parte de nós ia estar fodido se acontecesse um negócio desse com mesmo, com toda, né, certeza. Então lá, continuando aqui, né, pessoal? Ele foi desenvolvido pela grandiosa Naughty Dog, né? Que é, assim, uma empresa que a gente nem precisa falar muito sobre ela, porque eu acho que todo mundo conhece. E hoje em dia é uma das maiores empresas aí relacionadas com jogos, né? Já tem aí GTA, tem o Crash, tem o The Last of Us, Uncharted. Também é um puta jogo, né? Então, assim... Inclusive, boa parte da equipe do Uncharted tá na equipe do The Last of Us também, né? Principalmente do Uncharted 2 na equipe do The Last of Us. É assim, e a Naughty Dog é uma coisa que... Uma palavra que pode definir bem ela é qualidade. Não tem uma palavra melhor, eu acho, do que qualidade pra definir eles. E ele também é um jogo distribuído pela nossa querida Sony, né? Sony Entertainment aí, né? Muito legal. Ou seja, a galera do Xbox se fode aí. É, infelizmente é um exclusivão, né? Um exclusivaço, na verdade... Né? Infelizmente não, felizmente. Porque... Se fodam aí. Sinto muito, se você não tem condições de escolher um dos dois e não escolher o PlayStation, só lamento. Na real, se você escolher qualquer um dos dois e não pegar o PlayStation, você é um retardado, né? Já começa por aí. Nossa. Olha os haters, olha os haters. É bom a gente colocar aqui que nós não respondemos pelo que o Jim fala. Não, imagina, vocês estão falando agora, seus haters, antes da gravação, vocês estão metendo pauta. Os consolistas que gostam de comprar treta por tudo, eu não tenho nada com isso. Olha, eu só falo isso agora, antes da gravação, vocês também estavam metendo pau, viu? Só avisando. Também não tenho nada contra, assim, se a Sony tem mais exclusivos que são melhores que o Xbox, assim, não tem nada a ver. Não, eu não tenho nada contra o pessoal do Xbox, inclusive tem amigos que são, mas, né? Sim, o Rods principalmente, eu considero pra caramba. Abraço, Rods. Rods aí, tamo junto. Ah, então, continuando aqui, ele, o lançamento original dele, né, o primeiro lançamento em si, foi no dia 14 de junho de 2013, já faz 4 anos, então a gente já pode até chamar de um clássico, porque realmente ele é um jogo assim que influenciou muito a indústria, né, influenciou o gênero dele. E vendeu pra caramba, tanto que teve o remaster pro Play 4, pro Play 3 mesmo, e vai ter o 2 agora, já por causa dessa... É, sem falar de outras influências, como por exemplo, como você dá pra ver claramente no trailer do God of War novo aí, tá com uma cara muito Last of Us, isso, aquela verdade. Criancinha. É isso aí que o Jim falou, é interessante, porque depois que saiu The Last of Us, veio uma enxurrada de jogos que é você joga o personagem principal e ele tem algum relacionamento com outro personagem. Né? Por exemplo, é um filho, ou é um irmão, ou você tem que cuidar de alguma pessoa, né? Que nem o God of War mesmo. O Kratos agora tem um filho, então vai ser o jogo dos dois, não vai ser só mais do Kratos. Apesar de que eu ainda acho que no final ele vai matar o filho dele, mas tudo bem, porque é o Kratos. Eu acho que da hora. Pode ser, é bem provável, considerando o histórico, né? É, então, se você levar a ficha dele de assassinato, assim, pela mitologia grega, um filho não vai ser diferente. É que depende que a gente não sabe o nome do filho dele ainda. É, né? Ia ter esse porém. Porque depende do nome do que o filho tiver... O filho pode ser um cara da mitologia nórdica, então é ele que vai ser o protagonista depois. Ele que vai matar o Kratos. Tem que ser Kratinhos o nome dele. Kratinhos, não, o nome dele é Clayton mesmo. Clayton, é verdade. Ele é igual aquele moleque do Reflitão. Eu não sei se você já viu a imagem. É igualzinho. Igual. Ai, meu Deus. É só você olhar a foto do Reflitão que você vai ver que é igual o filho do Kratos. Mas então... Eu não vou conseguir desver isso, obrigado. Ai, caralho. Mas então, o jogo foi lançado em 2013, né? Isso. E uma coisa bem interessante também, até pelo console da Sony, é que ele saiu, ele estava com gráficos extremamente lindos, certo? Uhum. E foi assim o primeiro jogo que mais se aproximou do potencial total do PlayStation 3, né? De relação a gráfico. E uma coisa... Tanto é que você olha, mesmo hoje, assim, se você pegar a versão de Play 3, você olhar agora, já tem alguns anos, tem jogos da era Play 3 que você consegue ver essa defasagem em relação a Play 4, em relação aos jogos mais recentes de PC. Mas, cara, se você pegar hoje, ele é muito bonito. Não, mas uma coisa engraçada que eu queria falar é que isso só aconteceu lá no final da geração, sabe? Conseguiram aproveitar o console PlayStation 3 pra valer. É, não, mas porque é que pouco tempo pegar, depois já saiu... Você pega, por exemplo, o Uncharted, né? Já que é da mesma produtora, você pega o 1 e o 3. Né? É completamente diferente uma da geração pra outra. Não, o que eu tô falando, Fer, é que o PlayStation 3, ele veio tão parrudo pro mercado, tão parrudo, né? Que só quando ele tava prestes a morrer que conseguiram começar a usar o potencial máximo dele, entendeu? Que eles aprenderam a usar o hardware. É, isso, na minha opinião, foi uma coisa que dificultou muito a vida de quem gosta da Sony, né? E porque no começo tava que... meio fraco, né? Tava, se for comparar tava. Bem. E eu chuto dizer que por causa disso que o jogo, o Last of Us, não vendeu mais, tá ligado? Porque não souberam aproveitar no começo, né? Antes, no começo e vendeu muito, perdeu muito público, sabe, de comprar e tal. É, mas foi aí que, né, que nem a gente já vai entrar, foi aí que eles usaram, assim, a inteligência de marketing deles pra fazer o relançamento, né, lançar a versão remaster do jogo. Sim. E daí foi quando saiu o Play 4, então o Play 4 já tinha esse processamento melhor, né, os caras já podiam, agora a gente pode socar esse jogo no Ultra. E aí eles vão relançar, porque eles sabiam que já tinha feito sucesso, então se relançasse pro Play 4 ia vender do mesmo jeito. Inclusive, a única coisa que eles fizeram na mudança do Play 3 pro Play 4 foi refazer a textura. Eles Sim. não precisaram mexer em mais nada. Sim, o trabalho, eles não tinham o trabalho de refazer o jogo do zero. Tem mais coisa também que daria pra refazer e tal, mas não precisava, entendeu? O que a versão de Play 3 nos apresentou já foi um jogo que, como eu falei, muito bonito. Não apenas em termos de gráfico, mas eu acho que eles conseguiram criar uma ambientação no jogo que... se mantém, assim, The Last of Us é um jogo muito longevo. Ainda é meio cedo pra gente falar, o negócio saiu, tipo, 5 anos atrás. Mas é um daqueles jogos que eu acho que, ainda por muitos anos, vai ser visto e vai ser lembrado como parte da história dos jogos, sim, com certeza. Sabe? E assim, a gente tem que falar também que ele foi o terceiro jogo de PS3 mais vendido da história. Na primeira semana, mesmo com tudo isso que os meninos falaram, ele vendeu mais de 1 milhão de cópias, 1,3 milhões de cópias. mais de 8 milhões em 14 meses. Perdendo pra quem? Isso é coisa. Perdendo pra quem? Tem que falar. Tem que falar perdendo pra quem? Perdendo, acho que pro GTA V, não foi? E o outro? Não, sacanagem. Lembro. Se eu não me engano, foi o... ele só poder, perdeu tá? pro GTA e pro God of War. Pro God of War 3? Pra coleção? Não, pro 3, que era exclusivo de que era tipo, que lançaram junto com o console, saca? Que é o... Ah, sei. Ah. Só tava do besteira, eu não sei, eu não pesquisei. Mas não era minha responsabilidade fazer a pauta, né? Mas é importante. Os jogos que vêm com os consoles acabam entrando nas estatísticas de um jeito um pouco diferente, né? Não só de vendas, eu acho que mais importante do que falar de vendas, a gente tá falando de um jogo que, assim, foi premiadíssimo, foi um dos jogos mais premiados da história. Mais de 240 publicações colocaram Last of Us como o jogo do ano, prêmios pro estúdio, prêmios pro elenco, o Troy Baker e Ashley Johnson ganharam muita coisa. Então, assim, é um jogo que no aspecto técnico ficou muito bom, conquistou um público muito grande e que, assim, ficou no imaginário do pessoal, né? Tanto é que o remaster também tá rachando de vender. Não tenho os números certinhos, mas eu sei que tá vendendo muito. Até hoje, né? É lógico. Inclusive, assim, eu posso falar, o The Last of Us não é o gênero de jogo que eu gosto. Não sou muito fã de survival, não sou muito fã de coisas que me mandem atirar em outras coisas. Mas, assim, foi o primeiro jogo que eu comprei pro meu PS3. O primeiro que eu já não tinha jogado antes, porque o primeiro mesmo foi Okami, mas deixa pra lá. Mas, tipo, foi o primeiro de PS3 que eu joguei e, mesmo sendo tão diferente das coisas que eu tô acostumada a jogar... Foi uma experiência que pra mim valeu muito. Ele conquista em mais de um aspecto, sabe? A galera que gosta de esfaquear zumbi vai poder esfaquear. Se quiser ficar só nisso, ok. Galera que gosta de uma mecânica de stealth, que precisa ter estratégia, legal. Galera que só gosta da porrada, legal. Galera que só tá pela história, legal. Então assim, ele traz experiências diferentes que acabam agradando uma certa variedade de público. Eu acho que isso também foi um ele fator. Não é um jogo, né? Focado em só um público, né? Por exemplo, FPS é a galera que quer jogar FPS online. Pronto, acabou. É que nem você tá falando. Ele é um jogo que... Mas o modo online dele é muito bom. Sim. Eu nunca joguei. Mas assim, não é um jogo que depende disso, né? Na verdade. Porque os FPS, eles são baseados em cima disso. Agora, o The Last of Us, não. Você tem uma gama de públicos ali que você consegue agradar. Eu acho que tanto por isso e pela história que fez esse sucesso todo que fez. E assim, também tem que levar em conta, né, que a direção dele é muito boa, né? Tanto pelo Bruce Straley quanto o Neil Druckmann. São dois caras, assim, da Naughty Dog que os caras são gênios na parte deles. É, o Bruce, ele participou de jogos como ó, Generations Lost, Crash Team Racing, que é o jogo que a galera adora, né? E Jack and Dexter também, que é um jogo muito famoso. Jack 2. Por sinal, Naughty Dog. Jack 3. Crash. Onde está o nosso Crash? Ele vai vir um remake aí, né? Não é o que a gente esperava, mas... Não. Ah, remake, cara. A pergunta que não quer calar, não queremos... Não é o remake que a gente tá querendo, mas entendeu? Remake, legal, da hora, mas, é que, né? Assim, o que eles conseguiram foi o remake, porque os direitos não são mais deles, né? Ai, aí ficou meio complicado. Então o remake é meio que, ó, galera, não é o que vocês queriam, mas tô aqui, ó, pra vocês se contentarem por enquanto. É o que tem pra hoje. É o que tem pra agora, né? Então relaxa aí e vai embora. Já falando dessa parte de direção, eu acho bem legal ressaltar que, assim, a direção geral do jogo é uma obra de arte, literalmente. Tanto a direção de arte, a direção de música, a direção de jogo em si. Os caras tiveram um trabalho muito, muito grande. Acho que até pra quem jogou, tem lá no bônus do jogo, né, o material extra, tem como se fosse um documentário mostrando todo o processo de desenvolvimento do jogo, como é que eles fizeram. Tem as cenas dos atores, né, dublando e fazendo tudo, o trabalho lá com aquelas roupas de captura. Então, além deles terem um cuidado muito grande, eles também se preocupam em mostrar isso pro público pra eles verem, ó, pessoal, não é algo tão simples de fazer um jogo. Não é fácil criar. E não só isso, eu acho que uma das coisas que torna ele mais interessante foi que, assim, eu nunca vi uma história de pós-apocalipse com um ambiente tão construído nos seus detalhes, sabe? Tipo, é uma estética muito legal, essa coisa do pós-apocalipse. A gente tá acostumado a ver quando o bicho tá pegando mesmo, quando, assim, no meio da destruição, mas o fato dele se passar anos depois do pior, e assim, e mostrar em detalhes... Assim, mostrar em pequenos detalhes o que aconteceu com o mundo, o que aconteceu com as pessoas, eu acho que torna a experiência bem diferente. Eu não sei se foi essa impressão que vocês tiveram, mas assim, uma das coisas que eu acho que eu mais amei foi ver os ambientes, foi ver os cenários. as pichações, as cartas, sabe? E você vê sinais das pessoas que passaram por ali antes. Isso dá uma sensação tão diferente, assim, você não te deixa esquecer em nenhum momento que naquele lugar passaram pessoas com histórias, histórias que se perderam ou se perderiam se você não tivesse lá pra ver, porque são casas abandonadas, com pichações, com bilhetes, com cartas, com fotos. Esse apego aos detalhes eu achei que foi tão legal, que tornou a experiência tão mais imersiva, você se torna tão mais parte daquilo. Quanto mais você conhece, nada jogado muito na sua cara, assim, você pode passar sem olhar pro lado, ou você pode investigar um pouquinho pra você pegar aquelas outras histórias de pessoas que você nunca vai conhecer. Eu achei esse apego aos detalhes da produção do jogo, achei espetacular. Então, só pra completar o que você disse, Dri, eu concordo com isso aí, e é legal porque, que nem você falou, se o cara quiser, ele pode entrar mais a fundo na história, ou ele pode simplesmente passar. Né, que nem tem os itens extra que você acha nas casas escondidas e tudo mais. Geralmente ele tem um bilhete de uma pessoa falando, ó, deixei aqui tal coisa, caso nada dê certo, vá pra tal lugar que eu vou deixar, tá lá num cofre, isso, isso e aquilo. Ou, eu deixei escondido em tal lugar. Então você fica sabendo, apesar de não vivenciar aquilo, você sabe o que aconteceu antes de você passar ali. Até mesmo pelos jornais ou pelos posters que você vê, até mesmo nas interações dele com a Ellie, eles comentam algumas coisas, né? Eles falam, aqui era uma zona de quarentena e aconteceu isso, isso e aquilo, a maioria não sobreviveu. Então ele te dá muito background também, se você quiser se aprofundar mais na história e saber o que é aquele mundo no geral, né? Eu acho que pra finalizar falando dos aspectos mais técnicos, e a gente já deu uma saída boa, é legal a gente falar de duas coisas que tornaram isso muito legal. Primeiro, o elenco, o lindo do Troy Baker fazendo um puta trabalho legal na dublagem original do jogo, e o Luiz Carlos Percy fazendo na dublagem brasileira. E aí, mesma coisa da dublagem da Ellie, dublagem e motion capture, da Ashley Johnson na versão americana e da Luísa Caspari na versão BR. A voz combina mais do BR. Então, assim, eu só não consegui continuar jogando a versão BR dublada em português, porque a dublagem dos NPCs estava me tirando do sério. Porque assim, a dos NPCs não ficou lá essas coisas. Porque a Ellie em português, é que a voz dela em inglês é muito voz de mulher mesmo, sabe? Em português eu acho que tem mais uma voz mais de adolescente. É, só que assim, tanto a versão americana quanto a dublagem em BR, cara, as duas são muito boas, dos principais, pelo menos. O único problema do BR é o lip sync, né? É. Que se perde por... Mas a voz do Mercy... mas eu acho que assim, o trabalho de dublagem nos dois idiomas ficou muito... Cara, se eu acordasse com o dublador do Joe no meu ouvido, me dando um bom dia, eu ia acordar tão feliz. Caramba. Pô, que voz, cara, que voz. Não tem nem o que falar. E além... do elenco, um outro fator que também tornou a experiência bem legal foi a trilha sonora. Nossa, minimalista. A trilha sonora. Mas assim, é fantástica. Feita por um vencedor de Oscar. Não de um, mas de dois. A gente tá falando do Gustavo Santaolalla, que venceu o Oscar em 2005 por O Segredo de Brokeback Mountain, e em 2006 por Babel. Tem alguns outros compositores, algumas outras faixas pontuais, e o Gustavo Santaolalla vai estar de volta pro The Last of Us 2 também. Já espera em boa qualidade. Ah, com certeza. Mas a trilha do The Last of Us muitas vezes você não percebe que ela tá lá, porque ela tem a intenção dela. Ela não é grandiosa, ela é minimalista. Até é um estilo do próprio compositor. Ela ambienta aquele jogo de uma forma que dá aquela sensação de desolação que você precisa ter pra poder aproveitar aquilo com tudo, sabe? Sabe o que eu acho legal? Eu não sei se você chegou a ver isso. O cuidado deles é tão grande na questão de produção, que quando eles deram o briefing, né? Eles falaram da história, o que ia ser e tal. Ele quis ambientar aquilo até pra criação da música dele. Ele, na maioria das trilhas que ele fez, ele não usou instrumentos existentes. Ele pegou coisas pra recriar sons. Por exemplo, o violão, ele pegou umas cordas lá de aço, fez num outro negócio, e aí ele criou um instrumento novo só pra criar aquela música. Então, assim, é um negócio até meio, né, você pensa, pô, mas o cara teve todo esse trabalho pra criar só uma música? Sim, ele teve ganhando todo... Ganhando dinheiro que ele provavelmente deve estar ganhando. Ah, isso aí também conta muito, né, hoje em dia, assim, ó, o fator... Não, é desculpa! Mas, assim, é legal você pensar que eles têm as coisas prontas, mas, assim, ele foi buscar uma coisa fora, ele pegou lá umas panelas, sim, uns negócios... Sim, pra combinar com... Sim. Que a ideia, o mundo pós-apocalíptico, mas não tem nada. Vai ter aquele cara que pegou uma caixa e começou a batucar na caixa. Exatamente. Então, assim, é uma coisa muito grandiosa, se você for parar pra pensar nos detalhes. Exatamente. A gente tá falando bastante disso, mas o cerne são os detalhes mesmo. Ele realmente se prende aos detalhes e a atenção que tem pra eles torna a experiência muito, muito legal, né? Muito vocês legal. Falam isso, mas é porque eu tenho certeza que nenhum de vocês chegou a pegar o artbook pra ver. É, eu queria. Que tem no artbook. Eu queria. Eu tenho o artbook. A minha namorada ia me dar, mas não tinha mais. Inclusive, quando eu fui comprar o artbook, eu peguei o último artbook que tinha na loja. Da Saraiva, era o último. É, foi bem lá mesmo. E ele tem, tipo, um defeitozinho na... Ele tem um rasgozinho na capa que gerou um desconto aí de 50 pila nele. Caramba! Nossa! Eu preciso de um desconto desse aí também, quando eu for comprar as coisas. Tem um rasgo na capa. Não, mas até aí tudo bem, a gente releva. Não é, tipo, metade dentro do tá livro. Perfeito, então. É, então. Você quer puxar a sinopse pra gente, por favor? The Last of Us, ou O Último de Nós, né? Ele é um jogo que ele começa lá em 2013, sendo mais específico, setembro de 2013, onde você tem um fungo, que é o Cordyceps, que é um fungo... Cordyceps. Como é? Cordyceps. É isso aí. Cordyceps. Cordyceps, que é um fungo que existe, que é comum ainda em formigas. Inclusive, se vocês procurarem no Google pelo nome do fungo, vocês vão ver imagens lindas. Eu posso fazer a bióloga aqui? Posso falar um pouquinho do Cordyceps antes de você continuar, por favor? Por favor, Oi, por favor. Tá bom. Eu estudei só pra isso, tá bom. Mas tudo bem. Vai. Cordyceps, ele é um gênero de fungos, na verdade. São em torno de 400 espécies que são endoparasitas. Eles se desenvolvem no interior do corpo de, principalmente, insetos, mas outros artrópodes também. Uma característica legal deles é que cada espécie é especializada em um tipo de inseto. Depois eu que sou o médico. A Wikipédia tem uma frase que eu achei bem legal. Eu vou ler a frase na íntegra do artigo que eu tirei sobre Cordyceps. Esse tipo de fungo não atinge humanos, porém ainda não se sabe sobre a existência de outras espécies que atingem o mesmo. Bem legal, né? Tipo, deixa a gente feliz da vida. Mas como é que esse fungo funciona em insetos? Quando eles são infectados por esporos no ar, esses insetos, quando eles são infectados pelo esporo do fungo, esse fungo começa a crescer dentro deles e ele meio que força o inseto a ir para um local que tem uma umidade e temperatura adequadas e que principalmente tem exposição ao vento. Pra quê? Pra que esses esporos sejam levados pra longe. Uma vez nesse local, o inseto vai se fixar e o fungo vai crescer até o animal morrer, certo? Que leva em torno de 3 semanas. No final do ciclo, o corpo do animal se rompe, os esporos são lançados no ar e lembra que eu falei que eles vão em locais com exposição ao vento? Uma vez expostos ao vento, esses esporos vão pro ar e podem infectar outros insetos. Outra coisa preocupante é que atualmente, alguns estudiosos de medicina alternativa e afins estão usando isso para tratamento de baixa imunidade e para produção de suplementos alimentares veganos. Então a gente sabe que se um dia acontecer um apocalipse zumbi, os naturebas que gostam de comer esporo de fungo provavelmente vão ser os culpados. Ou seja, a culpa é dos veganos. Eu falei que não dá para confiar em quem não come carne. Então, ok, momento biólogo acabou, pode continuar. E esse fungo, ele sofre uma pequena mutação e começa a afetar seres humanos. E o que acontece? Esse fungo, ele pega e o objetivo principal desse fungo, né, ele é se proliferar. E ele se prolifera através do ar e através de mordidas. Aí no começo do jogo você vai acompanhar o Joe junto com o irmão dele, isso aí é logo assim, comecinho de tudo, né? Nesse caos geral, ele tentando fugir com a filha dele, tentando se salvar porque tá todo mundo maluco. E ninguém sabe direito o que tá acontecendo. Acontece alguns fatores que eu acho que não vale a pena revelar. Se joguem pra saber, né? E depois disso, você vê ele 10 anos depois. 20. É 20? 20, é. 20 anos depois. A fase da histeria do apocalipse já acabou. Você tem uma situação praticamente de anarquia. Onde existem milícias independentes. E algum resquício ali de exército que exerce também a função de governo. O mundo tá na merda, você tá com problema de falta de comida, violência. E o Joey, nessa história, ele é um cara que quebra a lei vigente do exército, né? Ele faz o que dá pra fazer pra sobreviver. O exército mantém as pessoas, tenta manter o controle sobre as pessoas, tem vouchers pra comida e tudo mais. Só que a gente sabe que, como toda história depois pós-apocalipse, isso não funciona, né? E as pessoas têm que fazer o... Não é nenhum mar de rosas, né? As pessoas têm que fazer o que elas têm que fazer pra sobreviver, né? Aí ele vira contrabandista, né? Que não tem muito mais o que ele possa fazer. É uma profissão perigosa, mas mantém ele vivo. Sim, né? E nesse meio tempo, como ele é um contrabandista, né? Ele acaba se envolvendo com uma das principais milícias que tem, que são os vagalumes. E uma das vagalumes cabeças que ele conhece, né? Teria uma patente alta no controle interno dos vagalumes, dá um trabalho pra ele, que é pegar essa menina chamada Elle e levar ela até um certo lugar. E ela não pode fazer isso sozinha por motivos. Por motivos e por segurança. Também, né? Porque assim, a gente tá falando de uma menina de 14 anos no meio do mundo infestado de monstros comedores de gente. Então, né? Sim, ela não poderia ir sozinha também. E ele pega, ele e a parceira dele, e partem nessa jornada junto com a Elle. E vai aí, o jogo todo é uma narrativa bem simples, se você olhar. É você indo do ponto A ao ponto B com a menina. Exato. E você tendo dificuldades nesse meio do caminho. Tanto pra que você ter ideia, o jogo passa aí, tempo de passagem do começo ao fim do jogo, sem contar o pulo dos 20 anos, né, obviamente. É um pouco mais de um ano. É, porque ele passa, né, o jogo se passa nas quatro estações do ano, basicamente, né? Cada parte do jogo, ele sempre, quando troca de uma estação pra outra, geralmente eles trocam de roupa, né, que é uma coisa rara nos videogames, né, os protagonistas trocarem de roupa, que eu achei muito legal. É engraçado que, assim, você pega aqueles jogos de RPG que as pessoas geralmente são ricas e são da nobreza e tudo mais, e passa a porra do jogo inteiro com uma roupa só, e eles, no meio do apocalipse zumbi, conseguem trocar. Exatamente, né, que deveria ser o contrário, né, ó, não tem nada aqui, vamos usar, né? Roupa aqui o ano inteiro, né? Vamos usar o que tem até cair, né? Então eu também acho isso aí bem legal. E fora as estações, né? Que cada estação do ano você tem uma como se fosse uma gameplay diferente, né? No inverno é um estilo. No verão você tem uma coisa mais light. E aí cada estação trabalha de um jeito. Na verdade, uma outra coisa também é que a própria história, ela tem ligações da gameplay. Por exemplo, o tema da mini história, porque a história geral é o Joey levando a Ellie até um certo lugar. Aí cada estação seria como um bloco de mini história. E cada um desses blocos liga numa história. Tem uma narrativa. Liga pra fazer a história maior, mas tem uma narrativa um pouco mais interna. Por exemplo, o inverno, que esse não é tão spoiler falar, por causa do ambiente, por causa do que tá rolando na história, é ligado à perda. Isso. Já no verão, é uma outra coisa. É legal isso aí que você falou, porque assim, é como se fossem até mesmo crônicas, né? Porque você vai passando ali pelo período, né? Por exemplo, na primeira estação, aí são, é como você disse, são várias historinhas dentro daquele bloco, que aí tem as suas conclusões separadas, só que também formam uma linha que liga no contexto geral. Então é como se você vivesse várias histórias dentro de uma história maior. É, uma coisa que também é interessante dizer é que tá acontecendo nos Estados Unidos, né, a história. E lá, em relação ao Brasil, é invertido a estação. Então lá quando é verão, aqui é inverno. Histórias de jornada geralmente são bem legais nesse ponto, porque a gente tá falando de duas pessoas viajando através do país, porque eles andam muito, né? Eles atravessam o país, em um ambiente isolado, e ao mesmo tempo eles vão apresentando fragmentos da vida deles antes daqueles acontecimentos. Você sabe um pouco sobre o Joel, mas você vai aprendendo um pouco mais sobre ele. Você sabe muito pouco sobre a Ellie e você vai aprendendo sobre ela, certo? E mais do que isso, você vai aprendendo sobre os vagalumes, você vai aprendendo sobre todos os elementos que levaram até cada um daqueles pontos. E por serem várias crônicas, você vai conhecendo histórias paralelas que têm relação com aquilo. Sim. Você vai conhecendo histórias de membros dos Fireflies, você vai conhecendo histórias de pessoas que foram infectadas, você vai conhecendo fragmentos de tudo aquilo que aconteceu. Só que você conhece esses fragmentos com base no que as pessoas contam. O jogo não te dá todas as informações prontas. Tanto é que uma das coisas que eu acho mais legal é que pra você conhecer de fato plenamente tudo o que tá acontecendo naquela história, você tem que prestar atenção nas conversas dos personagens. Você pode, desde ouvir alguém contando uma história de algo que aconteceu no passado, até a Ellie contando as piadas mais escrotas que você puder pensar, Por sinal, as piadinhas dela são ó mesmo. Então, assim, é uma história de jornada e é uma história de crescimento, eu não sei se é a melhor palavra, porque, assim, a Ellie, desde o começo, ela já é muito madura. Afinal de contas, a situação não dá chance pra ninguém ser criança, dela agir como uma adolescente. E até é engraçado quando você, em certas cenas, você vê como ela não entende como as coisas eram no passado. Ah, vocês tinham comida à vontade. Por que que essa modelo é tão magra? A preocupação delas era com livros e com namorados, e com meninos e com namorados, essas coisas. O sorvete do caminhão, né? Ué, você... É, o do caminhão. Ué, você quer dizer então que uma pessoa vinha com um caminhão tocando música alta e as pessoas compravam sorvete? Porra, como você viu numa época estranha? É, e assim, isso tudo põe a coisa tão em perspectiva. Eu acho que você percebe realmente que o mundo tá na merda. Não é por vendo as ruínas, não é vendo sangue, não é vendo os monstros. É você escutando eles falando que nunca viram um caminhão de sorvete. Achar estranho o conceito de um caminhão de sorvete. Na real, sabe? Eu fico me perguntando até hoje como é que ela sabe que é um sorvete. É, mas aí acho então, que é questão de, sei lá, né? De alguém contar pra ela ou ela viu em algum lugar, né? Mas eles não viveram nada do que existia antes, né? Principalmente ela, que é adolescente. Sim, até o quê? 15 anos? 15, é. Isso, pelo que eu lembro. 14. 14? 14. É, o mundo tá... Ela nasceu já depois do apocalipse, já começa por aí. Sim. E fora que ela cresceu sem os pais, né? Então também tem esse agravante aí que, né, também influencia bastante. Que ela foi meio que pro internato, né, lá pra ela estudar. Tipo de colégio militar, né? E aí ela meio que ficou fora dessa questão externa, né? Então acho que muitas das coisas que ela podia ter aprendido do que é a vida em si, ela não aprendeu porque ela tava provavelmente aprendendo outras coisas, principalmente relacionadas... Aprendeu sobre a vida que ela tava vivendo, é, cara. Não sobre o que era antes. Exatamente. Foda-se a história, não serve pra nada. Morreu todo mundo, não? Então, continuando a parte da história, pessoal, a gente tem, né, como já foi mencionado, os Fireflies, né, ou Vagalumes, pra você que é BRzão aí, que eles são a milícia revolucionária que se opõe ao exército e são uma das únicas organizações que ainda buscam, né, uma cura pra essa infecção do Cordyceps. Que ele é liderado pela Marlene, que é a mesma que entra em contato com o Joel pra ele fazer esse trabalho, né, de levar a Ellie pra um determinado lugar. Basicamente é isso, sem entrar em nenhuma parte mais de spoiler. Mas eles são, assim, os que batem de frente com o governo, principalmente por causa dessa questão de totalitarismo que eles têm. Se você não fizer daquele jeito, vocês imaginam o que eles fazem, né? Então eles trabalham muito com Exatamente. A questão de vouchers, né? Que nem a Adri falou, que você tem que meio que trabalhar pra ganhar o voucher pra daí trocar por comida. Quem assistiu Star Wars viu isso quando a Rey leva as peças lá pro cara e ele dá os vouchers de comida pra ela fazer a comida dela. Então se ela não trabalhar, ela não ganha comida, basicamente é isso. E aí, assim, tem as pessoas que vivem fora dessa linha, né? Que, por exemplo, é o Joel, que ele é um contrabandista, que ele faz diversos tipos de serviço, de levar arma, de levar bebida, de levar pessoas, né, que é o caso do jogo, em troca de mantimentos e até mesmo de arma para ele se proteger. É porque mesmo que o governo forneça proteção, as pessoas podem ficar infectadas dentro ali. E até o governo descobrir, às vezes, pode gerar uma epidemia dentro do próprio lugar ali, né, que é o que acontece... Só pra constar, quando o Fer fala governo, é tipo assim, meia dúzia de militares comandando uma pequena área, exatamente. Tá? Não é nada grandioso. Porque, né, se você for levar em conta, a maior parte deles morreu pela própria infecção. Né? Então, quem sobreviveu, Sim. tomou o controle e pronto, acabou. É nós que manda aqui, cala a boca. É bem darwinismo social, sabe? Quem é mais forte, quem tem as armas, manda no puteiro. Você vê esses desbalanços de poder o tempo todo, sabe? É, se não pelo governo, você vê pelos contrabandistas, por bandidos, pelos próprios Fireflies, às vezes... Assim, a gente tá falando, eles estão tentando buscar a cura. Não, eles não são santinhos, tá? Eles também lá têm sua... Ninguém é santo. Tem sua cota de... Não coloca ninguém como sendo o bonzinho. Não, né? Mas assim... Inclusive, o próprio jogo, em determinado momento, que você tá ouvindo uma conversa escondida, vira e fala, ô, você viu aqueles dois? Tem um cara maluco que tá matando a gente, mano. É, que então, é você, o jogador, mas, sim, né? É aquele conceito, né? O conceito de maldade é diferente pra cada um, né? Então, enquanto eles estão tentando sobreviver, eles estão tendo que matar outras pessoas. E pra aquelas pessoas é como se eles fossem assassinos em série, né? Porque por que eles estão matando Sendo todo mundo? Que, assim, dá aquela balançada, porque quando você pensa, todas as pessoas lá estão fazendo o que elas podem pra sobreviver também. Depois de um certo tempo, a coisa do, tipo, de, dos valores que a gente tem hoje em dia não vale não. Mais tanto, sabe? A gente tá falando de uma situação em que ou você se vira pra sobreviver ou você se fode. Não, mas assim, então, assim, é legal isso, você escutar as outras pessoas falando dos dois assassinos que estão matando um monte de gente por aí e você pensar, caralho, sou eu. É, não, e até isso aí que você falou da questão de valor social, é bom, é um jogo que ele faz você refletir muitas coisas. Uma das coisas é essa. Que eles falam assim, ah, então ele tá matando, ele tá errado. Mas quer dizer que eu matar pra eu sobreviver não tem problema. Mas o outro matar os caras que estão comigo, nossa senhora, é o fim do mundo. E é que nem quando a gente. É que nem você vê na nossa própria sociedade as pessoas. Ah, ele fez errado? Nossa, tem que ser preso, tem que ser isso, tem aquilo. Aí eu faço errado, não, mas eu fiz porque eu precisava fazer, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. A gente sempre busca uma justificativa. Exato. Que não existe. O outro é errado, a gente é o certo. Basicamente é isso. Não, inclusive, no próprio jogo, em nenhum momento ele fala que matar é errado. Sim, ele faz ele o que ele fala, faz pra sobreviver. Ele vira e fala assim, ó, é uma merda, é isso aí, é isso que tem. E ele fala, a vida é essa, não tem o que fazer. Paciência. Vamos fazer o quê, mas, assim, né? É legal falar, só interrompendo o senhor rapidinho, dessa questão do governo. Claro. Porque assim... Se você parar pra pensar também, os Fireflies não são os bonzinhos e nem os maus. Eles fazem a parte deles, eles fazem as coisas erradas, mas eles também fazem as coisas certas, entre aspas. E se você parar pra pensar, o governo não tá preocupado em achar a cura. Porque se achar a cura, vai voltar à sociedade do jeito que era e talvez eles percam o... Mais ou menos, cara. Mais ou menos. Eu acho que tá numa situação... Porque pensa bem, é 20 anos já. Eu acho que a situação do governo... Eu não gosto... Governo. É, dos caras que estão no poder. Dos militares, é melhor. De quem dos tá no poder. Dos militares é mais assim, mano. Mas é que assim, é muito mais fácil eles descer a bala certo. Em todo mundo do que procurar a cura. Basicamente é isso. Porque assim, tecnologia eles têm. Tanto que eles sabem quando a pessoa tá infectada ou não. Então se eles quisessem, exato. Eles poderiam fazer. Mas você realmente acha que eles não tentaram? Porque o grande clima que passa é tipo, não tem o que fazer, já tentou. Então, só que daí entra naquele negócio de como é que eu posso dizer, não é nem aceitação, mas não deu certo, tá uma merda, vamos matar todo mundo, deixa aí os caras se virar. Eu acho que na cabeça dos militares é mais ou menos assim, já não deu pra achar cura, paciência. Vamos tentar sobreviver com o que tem aqui agora? Pelos, sei lá, próximos 50 anos. Esse morrer, morreu. Tem bem menos zumbi. Depois a gente tenta erguer alguma coisa de novo, sabe? Eu acho que é mais isso. Eu acho que isso mostra uma das facetas de ser humano, sabe? Tipo, você tem que se adaptar à situação. Chega uma hora em que você não tem muita escolha. Você tem que se adaptar ou você vai desaparecer. Isso é instinto humano básico, isso é instinto animal básico. Sim. Sabe? E eu acho que mostrar como tal é interessante, então, sabe? Mostrar que... Inclusive, Dri, você que falou de darwinismo social, isso daí de você ter, por exemplo, os vagalumes procurando a cura de um lado, militares não procurando e fazendo outra coisa, é bom. Porque você não tem muitas pessoas, tem pessoas fazendo coisas diferentes com estratégias diferentes pra tentar sobreviver nesse mundo. Algumas vão dar certo, outras não, entendeu? É esse que é o ponto. E assim, dar certo também tem milhares de sentidos, né? Dar certo é só sobreviver, dar certo é viver com um pouquinho de dignidade, dar certo é você fazer a coisa certa de acordo com determinados valores morais, sabe? É... Tem toda uma série sim, de... Sim, são vários questionamentos, né? Inclusive, dá até pra levantar um argumento, tipo assim... Esses dois estão dando certo de formas diferentes. Sim. Entendeu? E não tem nada de errado nisso. É como se fosse um complemento do outro, né? Não, como se fosse... Não exatamente como eu digo, dois separados que não tem nada a ver, entendeu? Aham. Uhum. É, esse aqui tá dando certo, que ele tá conseguindo sobreviver. Ah, mas esse aqui tá dando certo porque, sei lá, tá conseguindo plantar. Porque tem um foco completamente diferente. É muito relativo isso. O fato é que o objetivo geral de todo mundo ali, independente se é exército, se é vagalume, se não é vagalume, não sei o quê, é tentar sobreviver pro dia seguinte, e no dia seguinte vamos ver o que acontece, porque você tá numa situação que você não pode criar a longo prazo, você pode até criar planos a longo prazo, mas a chance de você conseguir cumprir, ver acontecer é muito mínima. É, e eles vivem naquela base de cada dia é um novo dia, né? Nunca sabe o que vai acontecer quando eles acordarem. Se acordarem, né? É literalmente viver... Fazer o viver cada dia como se fosse o último. Exato. O fato disso ter sido tratado tão normal é bem mostra daquela ideia do apocalipse consolidado, sabe? Tipo, não tem nenhuma expectativa de que aquela situação vai melhorar. Tem certos jogos que, assim, você passa o tempo todo, certas histórias, passa o tempo todo esperando que vai acontecer alguma coisa ou que os protagonistas vão fazer alguma coisa pra mudar a situação global. Ali não. Você sabe que, assim, dali a 50 anos vai ser daquilo pra pior. E os personagens sabem que dali a 50 anos vai ser daquilo pra pior. Não tem muito o que fazer. É, na real, o que acontece é que a galera ali apanhou tanto que acostumou. Quer ver? Eu tenho um exemplo ótimo pra descrever essa sensação de uma coisa real. Vocês lembram o ataque do PCC que teve em São Paulo? É. Porra, eu lembro, eu tava no colégio na época. Foi o maior desespero quando teve as primeiras vezes. E não sei o que, vamos mandar os alunos mais cedo pra casa, não sei o que. Lá, lá. 3 semanas depois aconteceu de novo. Ah, é isso aí. É isso. Paciência. É o que tem pra hoje. Continua a vida normal. É, eu acho que assim, é uma coisa que é um pouco assustadora e esse jogo mostra bem isso. Como que a gente tende a normalizar barbárie? Como a gente consegue se acostumar fácil com coisas ruins, sabe? E a gente tá vendo isso hoje, hein? Não vamos entrar muito em discussões filosóficas, mas eu só vou jogar pra vocês isso. Nós estamos vivendo, não uma situação de apocalipse, mas uma situação em que a gente trata como normal coisas que nunca vão ser normais. A gente trata como, ok, violências e coisas como se fossem parte do nosso cotidiano, eu acho. É, porque aquele negócio, né? É, assim, não é uma coisa que a gente... É melhor a gente também nem entrar muito em aprofundamentos, porque é um assunto complicado. Mas é assim, basicamente é muito mais fácil você aceitar do jeito que é do que tentar mudar. Tá errado, mas beleza, sempre fizeram assim, deixa assim e vai embora. Bonitos, depois do toque de 3 cliques dos clickers, nós vamos entrar na zona de spoilers. Então, quem não jogou ainda, faça o favor de parar de escutar nesse momento, senão vocês vão receber a visitinha do clicker na casa de vocês hoje à noite. Você falou isso aí, de ouvir o clicker, eu já imaginei o clicker vindo na porta com o livrinho na mão. Você já ouviu a palavra de cordyceps hoje? Ai, a primeira coisa que eu imaginei, eu não sei porque eu imaginei essa merda, mas eu imaginei. Primeira pergunta: o que que vocês acharam do final do jogo? Eu achei excelente. Muito bom. Eu não esperava outra coisa. Assim, eu admito que eu tive um certo... levei um certo tempo pra entender e pra aceitar o final do jeito que ele foi. Eu, pessoalmente, queria que a gente tivesse tido uma escolha naquele momento. Mas não faria sentido ter uma escolha, considerando que o jogo nunca te deu escolha nenhuma desde o começo. Mas eu acho que talvez poder escolher ter 2 finais seria legal. Eu já tava prevendo, já fazia um tempo, que assim, alguma coisa muito merda ia acontecer quando eu chegasse no laboratório. Sabe quando assim, você sente no seu estômago, eu vou passar nervoso com isso aqui? Eu tava assim. Só que nem sei se eu iria fazer um final diferente do que foi feito. Eu acho que não. Possivelmente não. Mas sabe quando talvez ter uma escolha ali desse uma dimensão diferente para aquilo que você tá fazendo? Eu sou muito fã de jogos que permitem você escolher o caminho que você vai tomar, que permitem que você se foda dependendo do caminho que você tomar. Então assim, eu na época eu senti falta de poder escolher. É, eu acho que funcionaria assim, caso ele fosse um jogo fechado, só ele, né? Aí como vai ter o 2, eu acho que não teria como, né, você escolher. Aí como é que você ia passar pro segundo jogo? Eu acho, na minha opinião, eu acho que no The Last of Us não seria algo legal de fazer, já por causa dessa questão da história. Por isso que eu falei que levou um tempo até eu entender, até eu aceitar. Mas algumas coisas me fizeram pensar, se a gente controlasse a Ellie, eu acho que seria diferente. Eu acho que essa escolha seria dada, mas não é. Não, se... É do ponto de vista do Joe. O Joe não faria nada diferente. Posso falar uma coisa? Pode. Os cientistas dos Vagalumes são um bando de burro. Ok. Baseado em quê? Baseado em... Ah, então, a gente tem essa menina que... A gente tá na área de spoiler, que é imune ao fungo, porque ela desenvolveu um fungo diferente. Vamos abrir a cabeça dela e dissecar. Tá bom, beleza, mas por que vocês não tentaram, sei lá, achar um voluntário pra ela morder? Vai que passa o fungo igual. Só uma ideia. Ah, não, tem várias opções. Eles podiam fazer teste de sangue, eles podiam fazer um monte de coisa. Na verdade... Na verdade, essa coisa aí teria que ser o último passo, né? Secar. Duas coisas. Primeiro que, se você escutar algumas das gravações, se você conseguir... É até difícil, porque tem muita coisa que às vezes a gente acaba deixando passar. A Ellie não foi a primeira. Eles já fizeram, tinham feito testes com outros. Entendeu? Então, assim, não é como se a Ellie fosse a salvação absoluta da humanidade. Ela era uma de outras opções que eles tiveram ao longo do tempo. Mas os outros não deram certo. Segundo. Mesmo que não dê pegar certo, o sangue... Rodrigo, o que eu tô falando é, tipo, vamos deixar isso... Vamos fazer uma porrada de teste antes de matar a menina? eles não tinham tempo. Eles não tinham tempo hábil, entendeu? É, eles estavam no final dos recursos deles, eles estavam com o exército no cangote deles, cada vez menos mãos conseguindo, trabalhando junto com eles, porque vários tinham morrido já. Então, assim, eu entendo que tenha sido uma parada tão drástica, porque eles literalmente ficaram sem opção, entendeu? Então, a gente fica pistola porque, porra, é uma menina de 14 anos. A gente sabe isso, mas a gente também, a gente leva em consideração que a situação em que eles estão é o extremo do extremo do extremo do desespero. Eles provavelmente gastaram, estavam apostando as últimas fichas deles naquilo. Só que deu a entender que eu, pessoalmente, acho que aquilo nunca funcionaria. Porque eles testaram com outras pessoas. Eles tinham encontrado outras pessoas imunes e não funcionou. Por que que ela, entendeu, seria diferente? Agora, quanto a isso de abrir a cabeça dela pra descobrir o que estava acontecendo, era justamente porque eles precisavam extrair o fungo. Não adiantaria nada se eles tirassem só o sangue de novo, mais uma carteiradinha da bióloga, e aí, finalmente, meu diploma tá servindo pra alguma coisa, nem que seja pra uma gravação. Se eles quisessem fazer um soro, eles poderiam usar o sangue dela, mas primeiro, ia ter que ser, tipo, todo o sangue dela, ou seja, ela ia morrer do mesmo jeito. Segundo, um soro, ele serve pra uma pessoa. É o mesmo princípio que eles usam pra fazer soro pra veneno de cobra. Mas a diferença é que eles usam sangue de cavalo, não, né? E cavalo tem bem mais sangue do que uma pessoa. Mas a pergunta é, a partir de uma pequena quantidade, não seria possível fazer uma cultura de célula? Muito difícil. Ainda mais com os recursos deles, né, assim, também. Com os recursos deles, eles não conseguiriam. E o que interessava lá não era nem... Não, é que tá... Com o recurso deles não conseguiriam, mas a partir do momento que você tem a Ellie no seu poder, né? Você já tem uma puta propaganda de marketing. Tipo, a gente achou uma pessoa imune. Agora, finalmente... Marketing pra quem? Marketing pra quem? Eles não têm... Assim, se a gente... Marketing a gente tá pensando... pra todo mundo, menos o exército. Se você conseguisse que a população que tá sendo controlada pelo exército visse isso... E meio que e mudasse de lado... A causa, né? O que o exército ia fazer? Você realmente acha que eles não assim, teriam chance? A gente esquece, se a Ellie tivesse aparecido no começo, não, mas os Fireflies estavam por cima da carne seca, poderia ser, mas eles não tinham condição, eles mal estavam conseguindo comunicar uns com os outros, sabe? Quem dirá espalhar a palavra para as pessoas, olha, achamos uma esperança de cura, entendeu? Em outras situações funcionaria, mas naquela situação específica que eles estavam, não teria como. E é por isso que, depois que eu fui pensar, realmente não teria como o final ser diferente. O Joel não reagiria de outra forma. Ele começou a projetar, assim... O Joel foi o que ele foi. Se ele tivesse tomado qualquer outra atitude, não seria ele. Exatamente, ele não reagiria de outra forma. Mas, assim, se por outro lado fosse a Ellie, eu já não sei o que ela faria. Porque, assim, altruísmo não é uma coisa... Não tô nem falando dela, mas altruísmo é um conceito que já não existe mais naquela sociedade, entendeu? O desejo de sobrevivência fala mais forte, fala mais alto. Então eu não sei se ela aceitaria. Isso é muito discutível. Se dessem a escolha pra ela. Isso é muito discutível. Então, o altruísmo então, não existe mais. Não isso faria. É muito discutível. Não é que pode existir. No caso da Ellie, eu imagino até que existiria, porque a Ellie, essencialmente a Ellie é uma boa pessoa. Não, até porque, Audrey, na cabeça dos vagalumes, na cabeça do exército, eles estão sendo altruístas. Exato, exato. Mas aí é que tá. Discutível. Tipo, é o bem-estar do coletivo sobre o bem-estar individual em algumas, para as pessoas que vivem, que ainda conseguem se reunir em algum tipo de sociedade, ou a coisa do cada um por si, a sobrevivência falar mais alto para quem tá vivendo sozinho. Como eu falei para vocês, gente, é um final que você precisa dar um tempinho para ele assentar e você pensar ele com calma, porque na hora que eu terminei o jogo, eu fiquei incomodada. Talvez porque eu quisesse que as coisas tivessem terminado diferente, mas eu não sabia nem dizer por que aquilo tava me incomodando. Mas depois a coisa fez sentido, sabe? E nossa, é um final pesado, hein? Mesmo que assim ele seja, de certa forma, feliz, não sei nem o que se dá pra falar, afinal de contas, a Ellie sobreviveu. É feliz pra ele, né, no mas, caso. Mas, cara, é. Não, você mas, assim, mataria, é que preço. Assim, é que pra mim foi um pouco diferente, porque o jogo inteiro ele já constrói aquela personalidade do Joel, né? Ele já começa se fudendo, ele se fode durante 20 anos, ele não quer se abrir pra ninguém, né? A única que ele se abre mais é a Tess. O começo do jogo é ele perdendo a filha dele, então, já começa aí. Aí a Tess que é aqui... Que a assim, Ellie é uma projeção da filha dele. Exatamente. Começa aí. Né? Aí tem a questão da Tess. A Tess, assim, era amiga dele que ele talvez fosse desenvolver algum interesse romântico, né, em algum momento. Aí vai lá e acontece que ela morre também. Aí ele vai lá Sim. e se fecha mais, porque ele, porra, minha vida é uma merda, todo mundo que eu gosto morre. Aí então não vou gostar dessa menina. Aí vai lá mais pro final do jogo, ele acaba se abrindo e acaba aceitando ela. Aí na hora que ele faz tudo que ele faz por ela, ele vê que ela vai morrer. Não, na verdade não é no final do jogo não, ele aceita ela na primavera. É, aí ele vai lá e chega no final do jogo, da história, história, pô, mas eu tô, né, ela se tornou meio que minha amiga, minha filha, eu não tenho ninguém e ela vai morrer, e, tipo, ele fica aquele negócio na cabeça e por isso que ele não aceita, né, essa questão, não, ela não vai morrer, eu não quero saber, né, a Ellie não, a Ellie desde o começo ela fala, não, eu quero ir pra lá porque se eu tenho como curar, eu vou curar, eu acho que se fosse, que nem a Adri falou, a escolha dela, ela ia falar, não, fica quieta aí que a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Tanto é que até, assim, dá a entender que ela percebeu que alguma coisa tava muito errada no final. Eu vi o olho dela cheio d'água, eu acho que ela sabe que ele mentiu pra ela, mas ela não fala nada. Sim, aliás, a relação do Joe e da Ellie, gente, é a coisa mais linda desse jogo. Primeiro que são dois personagens que eu considero fantásticos, alguns dos melhores personagens dos jogos que eu já joguei. E a relação dos dois, ela é muito legal. À medida que você vai conhecendo eles, à medida que eles vão passando tempo juntos. Principalmente a Ellie, eu gosto muito dela, porque eles ao mesmo tempo conseguiram fazer uma adolescente de 14 anos que parece uma adolescente de 14 anos. As besteiras que ela fala, o jeito que ela xinga, assim, é... Você vê uma adolescente ali. Só que ao mesmo tempo você vê uma pessoa que foi forçada a amadurecer correndo, porque... O mundo precisava, o mundo demandava isso dela. Alguém que muitas vezes tem a cabeça mais no lugar do que os adultos. Alguém que tá sendo confrontado com um monte de coisa, mas que ainda consegue tirar o melhor da situação. Eu acho que isso é a parte mais legal dela. Ela ainda consegue, de alguma forma, tirar um pouquinho de alegria daquela situação. Ela ainda consegue tirar um pouquinho de normalidade, sabe? É, nem que seja... Ela acompanhando uma revista em quadrinhos que ela vai achando, um livrinho de piadas que ela encontra, que assim, do nada ela começa a fazer as piadinhas mais escrotas que vocês puderem pensar. Ela ainda tenta, na medida do possível, tornar a situação deles um pouquinho menos bosta. É, porque sabe? Ela sabe que é difícil, né? Ela também já sofreu. Eu acho que ela, a diferença dela pro Joel é justamente isso. Ela não conhece outro mundo, o Joel conhece. Por isso que ele é tão amargurado. Ela não conhece outra coisa. Pra ela aquilo é o que tem, então ela vai tirar, vai fazer o melhor possível daquela situação. Ele não, né? Ele perdeu muita coisa e ele já viveu uma realidade diferente daquela. Ela também já perdeu muita coisa. Então, não, sim. Mas assim, ela não conhece outro mundo. Ele conhece. E ele perdeu o mundo inteiro. Então, acho que a diferença principal de postura e de forma de encarar a vida dos dois tá aí. É que nem você tá falando do Joe, que ele já perdeu muita coisa. Eu não lembro, eu nunca li nada sobre também, mas não fala nada da mulher dele, né, também. Que ele é o pai solteiro, né, no caso. No começo do jogo, assim, é só ele e a filha dele. É, porque a mulher dele, no caso ali, não é importante. É, não, mas eu falo assim, no, ele mesmo não menciona nada. No jogo também, na história, não fala nada. Tipo, ah, ela morreu, ah, ela largou ele, entendeu? Então ele já perdeu a mulher. Aí no começo perde a filha. Aí depois isso acontece tudo essa merda. Então é literalmente uma vida de merda que ele tem, né? É que na verdade, assim, o que eu tava falando da narrativa, né? A narrativa, ela tem a ver com as estações do ano, né? Por exemplo, você tem muito o sentimento de perda ligado ali no fim do outono, começo do inverno. Nossa, o arco do inverno é... Pesado. É pesado. Tanto que a filha dele morreu perto do inverno. Aham. Uhum. A filha de anos atrás. Então tem um sentimento ligado. Por exemplo, a primeira estação é o verão, né? O verão, ele tá ligado à esperança, de forma geral. É que é onde acontece tudo, né? Eles acharem ela... É onde começa, o começo do jogo, é a esperança. Só que, tanto que o arco todo do verão é tipo aquela coisa, tipo, depois que ele descobre... Não, você precisa salvar ela porque ela é a esperança do mundo e não sei o quê... Aí você tem um fim trágico da Tess, que ela fez isso porque ela tinha esperança. É porque ela acreditava que ela realmente fosse salvar o mundo. Sim, uma coisa, como é que ela agiria naquela situação? Se ela estivesse junto com eles, né? Se ela estivesse junto com ele, porque ela também ia se pegar ela. Aí a gente pode comparar tudo isso, a reação da Marlene, por exemplo. A Marlene conhecia muito bem a Ellie. Sim. Afinal de contas, ela era filha de uma amiga da... Da Marlene. Só que a Marlene não hesitou em sacrificar ela. Eu pra Marlene, eu discordo de você, Adri. Inclusive, eu acho que um dos maiores grandes motivos dela ter não levado a Ellie, porque ela poderia levar a Ellie, se ela realmente quisesse. É porque eu acho que ela tava com medo dela hesitar no caminho. Que foi o que aconteceu com eles. Uhum. Porque ela, assim, ela... Então, na cabeça dela, eu acho que ela falou assim, não, fala pro Joe levar, porque se eu levar, eu não vou conseguir... chegar no final porque eu vou desistir no caminho. Aham. Uhum. É porque nem a Adri falou, ela conhecia a mãe dela, só que ela não tinha o convívio com ela. ela conhecia, né? Não quer dizer que elas eram amigas e qualquer coisa do tipo. Então aí é que aconteceu o que você falou. Talvez durante o caminho elas fossem se tornar amigas, papo vai, papo vem. Na verdade não, ela já tinha um certo apreço pela Ellie. Só que não tinha, né, nada Sim. profundo, né? Uma coisa que, beleza, é só um, né, dá pra... Na verdade isso não deixa claro, isso não deixa claro. Mas, isso realmente não deixa mas claro. Mas eu acho que ela não se importava tanto com ela assim não, porque no final ela até tenta convencer o Joe de deixar ela lá de todo jeito, né, dele matar ela. Inclusive, eu acho que ela realmente mandou o Joe porque ela sabia que ela não ia conseguir levar então, até o final. Também então. Acho isso aí. Aí depois do verão, entra o outono, né? Que aí você vê que, assim, uma coisa engraçada é que, olha só, no arco do primeiro arco do verão, o Joey, ele é muito arisco com ela. É. Porque justamente ele tá tentando não se aproximar dela. É, ele trata ela como uma carga, né? Ela fala, só vou te deixar lá, pronto, acabou. Eu pego minhas armas e você vai embora. Sim, sim, ele ele tenta isso. Aí depois que a Tess morre, ele já fica sensibilizado, né? Então você tem o período de luto representado aí no outono, né? E a aproximação dos dois, porque eles precisavam... ele tava precisando de um apoio, de certa forma. E é aí que ele começa a gostar da Ellie pra valer mesmo, sabe? Rola também uma coisa muito forte de projeção, Sim. né? Rola. Que assim, o Joe acaba fazendo uma coisa que... Assim, o erro dele, se a gente for considerar sobrevivência, foi projetar na Ellie a filha dele. Ver a Ellie como a chance dele de voltar a ser um pai. Mas é que tá, pode ser um erro, mas eu não acho que é um erro. Não, assim, não. Um erro em termos de sobrevivência. Aquilo, assim, pra sobreviver... Até porque ela também projeta um pouco de pai nele. Não, claro, claro. Essa... Ela nunca teve essa figura paterna também, né? Sim, sim. No final das contas, os dois acabam meio que se tornando a família um do outro. Sim. E não é como, assim, isso não é ruim. Claro que não é. Mas isso acaba colocando eles em uma situação de risco. Eles estão se expondo ali, sabe? Eu acho isso complicado. Ah, se a gente for considerar a situação em que eles estavam vivendo ali, né? Uhum. Que, assim, é uma situação perigosa. Mas... Ao mesmo tempo, eles não teriam ido tão longe sozinhos. Aí que tá, né? Adri. Seria uma situação perigosa se eles tivessem ou não criado esse laço. Sim, então... claro. Mas aí que tá. Vocês acham que se o Joel não tivesse criado esse vínculo com a Ellie, ele se exporia aos riscos que se expôs no final, principalmente? Na primeira chance em que... No primeiro momento em da que ela se mostrasse... Da mesma forma que a Ellie não faria isso também. Exato. Inclusive, se no final desse arco você tem um acidente do Joey, né? E aí você joga com a Ellie tentando sobreviver. E cuidar dele, porque né? Porque o Joey tá muito mal. É, que daí você tem Exatamente. Uma coisa da desesperança, da perda iminente no inverno, né? E a Ellie fica ali. Ela não teria cuidado dele daquela forma se não tivesse criado um arco. Não, de jeito nenhum. O arco do inverno, ele é uma das minhas passagens favoritas do jogo. Primeiro porque você tem a chance de observar um outro lado da história. Você tá jogando com a Ellie, você tá controlando ela. E segundo porque você percebe que não é uma coisa, como dizer, unilateral, sabe? Não é como se só fosse só do lado do Joel. Então, eu gosto desse outro ponto de vista que a gente tem nesse arco. Então, tanto é que até uma das coisas que tá me enchendo de expectativa pro The Last of Us 2 é você ter a chance de jogar com ele. Eu acho que você vai jogar mais com ela do que com ele no 2. Pelo que eu entendi das coisas que foram publicadas, você vai jogar especificamente com ela. Uma outra coisa, assim, interessante que é legal mencionar é que, juntamente com essa narrativa, né, você vai ter a narrativa da DLC, que a gente vai falar no podcast DLC, do ExpressoCast... Da DLC especificamente do Last of Us, tá? Galera, então, espere até semana que vem e ouçam. Ok. Entendeu? Que complementa essa narrativa, porque ela acontece no inverno com flashbacks. É um flashback do flashback. Sim. Não. Não, é porque assim, a DLC você joga depois do jogo, então é um flashback do que você já passou. Ah, ok. Aí tá ela bom, lembra do passado dela, então é um dentro do outro. Flashbackception. É, enfim, inclusive eu acho que não deveria ter essa DLC, eu acho que essa DLC já devia estar no jogo, mas beleza. É. Não vamos entrar nessa discussão. Se não me engano, na edição remasterizada, ela foi incorporada ao jogo. Tipo, no meio você da joga em um momento gameplay, separa. Ou você tem que... Não, separado, não, não, não. Ela só tá empacotada junto. Enfim. Me expressei mal. Enfim. E depois você entra na primavera, onde tá tudo bem. Tá tudo feliz. Tudo florido. É, feliz, tão feliz quanto dá pra estar num apocalipse zumbi, né? Ou o equivalente Sim. no jogo a um apocalipse zumbi. É, mas se você for pensar bem, a primavera já é uma parte que, né, a própria primavera já significa vida, aquela coisa toda. Sim. Né, então teria Sim. que você ter um clima mais leve. Sempre esse desfechozinho ali no final. tudo isso tá me fazendo pensar que quando eu terminei de jogar, também tinha uma coisa que eu não queria uma continuação. Eu também. Muita gente queria e muita gente, eu me incluo nesse grupo, achava que a chance de estragar o legado de uma obra que a gente já deixou bem claro o quanto que ela é importante, o quanto que ela marcou, a chance de cagarem nesse legado não é pequena, mas... Eu não sei vocês, mas eu acho que, assim, o teaser, ele me deu uma acalmada. Eu acho que vai vir coisa muito boa por aí. Porque eles falaram, né, vai ser, como você disse, vai ser focado mais nela, e enquanto um jogo era sobre a perda, esse aí vai ser muito mais sobre a raiva e sobre a vingança, né, então eu acho que ele vai ter um foco, tanto que no teaser ela tá lá, cheia de sangue lá, tocando violão, tudo bagunçada, e ele chega lá pra falar com ela, então eu acho que ele vai ter uma pegada muito mais visceral, assim, entre aspas, do que foi esse primeiro, né, claro que vão focar muito na história, porque... Eles são muito bons nisso. Só que é um trabalho difícil de manter a qualidade e melhorar o que já era muito bom no primeiro. Isso é um... Exatamente. É uma certeza. Só que assim, como eu disse, o Naughty Dog é sinônimo de qualidade. Todos os jogos, eles têm a tendência a melhorar. E eu espero que eles mantenham isso no The Last of Us 2. Algumas entrevistas que foram dadas pela equipe no tempo que se seguiu ao lançamento do primeiro jogo, eles falavam que teria uma continuação quando tivessem uma história que valesse a pena ser contada. Por causa disso que eu falei, né? Porque é difícil. Sim, então pelo visto eles encontraram essa história que vale a pena ser contada e isso me deixa bem mais tranquila. Mas eu acho que o que me conquistou mesmo, que me fez pensar, olha, essa parada pode dar certo, foi... uma escolha que eles fizeram no trailer de não mostrar, assim, o jeito que eles apresentaram a Ellie, aquela música dela que ela tava cantando, cara, eu depois tive que procurar a música que eles escolheram, eu acho que ela tá mandando um recado muito foda, porque assim, a música começa falando, fazendo uma citação bíblica, sabe, eu ando pelo vale da sombra e da morte, eu não temo nada, porque eu tô cego pra tudo isso, aí dá aquela mudança da citação original, então assim, eu tô empolgada, mas eu também não vou dizer que eu tô 100% segura de que isso vai ser tem que ficar sempre com aquele pezinho atrás, né? Mas assim, eles não mostram o Joel também, eles focam nela, já que meio pra... Ah, é ela o foco aqui, não é ele. Eu achei legal também que eles nunca divulgaram nada, eles sempre falaram, não, a gente não tem nada The Last of Us, estamos trabalhando no Uncharted 4, isso e aquilo. E aí eles chegaram, ó, toma aí pra vocês. E tanto é que assim, quando foi divulgado, levou um tempinho até cair a ficha da galera do que tava acontecendo ali. A hora que eles perceberam, a hora que escutaram a voz do Joel, que foi quando o geral percebeu, pera, eu conheço isso e uau. O pessoal começou a surtar tanto. Começou a gritar tanto na foi na PlayStation Experience do ano passado. Mas a galera pirou tanto com aquilo e eu achei muito legal. Eu gosto de ver pessoas felizes com o lançamento de joguinhos, porque eu fico muito feliz quando anunciam coisas dos joguinhos que eu gosto. Então, nossa, a reação das pessoas mostra o quanto que esse lançamento, por mais que tenha lá um certo receio, quanto que ele foi aguardado, né? E vamos esperar pra ver se sai uma coisa boa daí. Espero que saia. Tô torcendo pra que saia, porque eu sou... Assim, de jogo de que tem a narrativa, essas coisas, é o meu favorito de todos. Assim, é um jogo que me marcou muito, que eu gosto muito de tudo do jogo, da questão de arte, do... Assim, uma ressalva que eu posso falar que é negativa no jogo, questão dos diálogos. Às vezes, quando eles estão conversando, o áudio fica muito baixo. E mesmo... Aí você coloque lá em cima, o som ainda fica meio baixo. Mas é só em algumas conversas que você não consegue identificar. Aí você tem que ficar lendo a legenda. Né? Então, isso é um dos poucas coisas, assim, bug. Eu nunca tive problema com bug, de travar o jogo, ou ter que voltar um save, alguma coisa assim. Né? Mas a questão, essa questão do áudio mesmo. Do resto... A questão de narrativa, a questão da própria gameplay, eu gosto muito. E eu não tenho nada a reclamar. Tanto que é um dos meus jogos favoritos. Nossa, eu gosto muito do gameplay dele, porque assim, força você ser criativo, né? Você tem que, muitas vezes, pensar em formas de contornar certos problemas que, de outra forma, assim, você precisa ser um pouquinho criativo, pensar qual que é a melhor arma pra usar aqui. Não é simplesmente sair chutando todo mundo e batendo. Isso muitas vezes é divertido, isso pode resolver boa parte dos nossos problemas, mas aqui não resolve tudo. É, não, eu só fazia esse chute na porta e soco na cara depois que eu zerei, porque daí eu já tinha todas as armas, tudo, aí eu ia porra louca, mas quando eu jogo sério mesmo, eu jogo do jeito certo, né, devagarzinho, passinho, só no stealth. Ah, mas se bem que jogar com sangue nos olhos também é muito legal. É, principalmente quando você tem todas as armas no máximo, né. É lógico, né, aí a gente, aí esculacha, mas, tipo... Principalmente quando você pega um... Você passa muito tempo preso numa parte, como aconteceu comigo mais de uma vez. E assim... Isso que tá jogando normal. A hora que você... Não, eu... Gente, eu já falei pra vocês um milhão de vezes que eu sou uma tragédia nos meus jogos. Eu sou muito ruim. Ruim de verdade. Então assim, eu vou apanhar de coisas que vocês acham que é a coisa mais fácil do mundo. Mas tudo bem, é a vida que segue. Mas tem um... É muito gostoso você, tipo, matar algum daqueles bichos que tá atrasando a sua vida de um jeito bem, bem zoado. Eu gostava muito do lança-chamas, gosto muito de Molotov. Então, assim, se eu pudesse passar o jogo inteiro na base do Molotov, eu passava. Eu tenho uma reclamação. Que merda de faca, Joey! Puta que pariu! É... Aquelas faquinhas lá são um ó, né? Tipo, pô, quebra... Não, ele abriu a porta, ele perde a faca também, né? É? E a faca derrete. Eu queria saber, como é que você aprende a fazer facas melhores usando as mesmas ferramentas? Você, tipo, põe mais fita? Ela dura mais tempo? Essa é a técnica, assim? MacGyver feelings. Nossa, mas se eu pudesse, eu resolvia todos os meus problemas da base do Molotov. Eu gostava muito da bomba de prego. Eu gostava da bomba de prego. A bomba de prego eu usei pouco, mas também A bomba também de prego e a bomba de açúcar lá, que fazia a fumaceira toda. Que daí eu ia só na porrada nos caras. Pegava os bastão e ia descendo a lenha. Principalmente na primeira vez que eu joguei, porque eu ficava assim, pô, mas será que eu vou ter bala pra depois? Aí eu evitava ao máximo gastar bala. É, eu também fazia isso. Tipo, como resolver as coisas da melhor forma possível usando garrafa, usando aquelas bombinhas de açúcar... Como resolver isso da forma mais econômica possível? Ou seja, matando menos pessoas possível. É engraçado que isso nunca era uma opção, né? Como a gente não pensava, como matar poucas pessoas? Não, é como matar muitos monstros ou muitas pessoas usando poucos recursos. Na primeira vez que você joga, você só faz merda, né? Você não consegue usar 100% da sua habilidade. Você faz um barulho, ou você derruba alguma coisa, ou o cara te vê, então aí você se lasca. É. Não tem muito pra onde você correr, na verdade. Na verdade, até tem pra onde você correr, mas não muito tempo. Não adianta muito correr de um bicho que corre mais rápido que exatamente. Você, né? Mas é a parte legal. Eu me sentia o máximo quando eu conseguia fazer as coisas com o mínimo de barulho, o mínimo de danos possível. Mas também não tinha tanta graça, porque eu também gostava de causar, sabe? Como eu posso botar esses filhos da puta todos pra correr? É que nem na parte da Tesla, não sei se você lembra, você chega no finalzinho e começa a surgir um monte de cara lá do exército, né? Aí você tem que correr pro subsolo lá no final. Aí no finalzinho tem uns 6 caras te esperando. Naquela parte ali eu pegava e saía correndo. Aí eu ia tentando até conseguir. Mesmo que eu morresse no meio do caminho, eu voltava a fazer de novo. Voltava a fazer de novo. Já pra evitar de gastar munição. Minha vontade ainda é fazer um gameplay pacifista do The Last of Us. Não dá pra o mais longe possível, assim, com só matando quem a história só obriga os bichos, a matar. No caso, né? Evitar de matar os humanos, por exemplo. Não, mas assim, até os bichos, sabe? Tipo, ver só matar aqueles que são absurdamente, assim, absolutamente obrigatórios. Tipo, porque se eu não matar aquele bicho tipo específico, o tanque eu não passo. Do ginásio. É, se você não matar, você não passa. Isso. É. Uhum. Exatamente. Aí, tá aí o desafio. Quem já fez uma gameplay pacifista do The Last of Us, por favor, conte pra nós. É, mas tem alguns momentos que você consegue fazer isso. Favoritas. Cenas, personagens, momentos favoritos do jogo, boas memórias ou sei lá, que vocês têm de certas partes do jogo. Bem, eu acho que é ponto morto que o final é marcante de um jeito ou de outro, entendeu? Então, não vale nem a pena falar que essa é uma das cenas favoritas, que eu tenho certeza que todo mundo gostou de alguma forma dela. Marcou de alguma forma, né? Uma outra cena que eu gosto muito, mas que eu gosto muito mesmo, é... As cenas que a Ellie tá tentando salvar, cuidar do Joel na parte do inverno. O arco do inverno como um todo é muito bonito. O arco do inverno ele é muito curto sem a DLC. Ele é bem asfixiante também, de uma certa forma, né, com as coisas que acontecem. Sim. É, eu acho que também não daria pra fazer ele muito mais longo, porque por mais que a Ellie seja importante, e ela é, obviamente, ela é uma das protagonistas, mas... A gente ainda tá ouvindo a história do Joel. Eu tô até esperando esse novo jogo pra conhecer um pouco mais o lado dela, né? Mas eu acho que dá pra falar o arco do inverno é fantástico. A cena inicial do jogo, que Joey perde a filha, o jogo já entra na sua casa com dois pés no peito, né? Dois pés no peito, voadora. Né? Tipo, você tá ainda alimentando aquela ilusão. Não, mas espera, vamos salvar ela, vamos salvar ela. Não, vocês não vão salvar ela. Se fodam aí. Eu fiquei bem mal logo no começo. Pensei, caralho, já começou desse jeito, socorro. Imagina o resto. É que você não jogou ainda o Dark Souls, Dries. É, Dark Souls. É, eu sei. Não, mas é um sentimento de vou quebrar minha televisão, né? Diferente. Não, mas o sentimento de já começou assim... É, então. Só que eu tô falando, é um sentimento um pouquinho pior, né? Que aquilo já... aquela cena como um todo, ela já dá um tom pro jogo. Eu duvido que tenha alguém que tenha jogado toda essa sequência, esse... comecinho do jogo, né, essa introdução do jogo, e não tenha ficado curioso pra falar, mano, no que vai dar isso. É, não, eu fiquei já, no dia, na primeira vez que eu joguei na casa do Walk, né, eu falei, mas cara, como assim? Eu falei bem assim, como assim? Tipo, já? É isso? Tipo, já acabou? Só isso? Esse só? É o jogo? Aparece lá no final, The End. Aí o que geralmente é o final dos jogos, você descobre que não, aquele é só o começo. Nenhuma situação é tão bosta que não possa ficar um pouquinho pior, inclusive, sabe? Inclusive, Adriano, não sei... Você provavelmente não, mas eu e o Fer, pelo que ele disse, o jogo, pra começar, eu ganhei de aniversário, uhum. Né, sabe? Eu tinha ouvido falar, mas não tinha dado bola. Aí o pessoal aqui do Projetismo me deu de aniversário em algum momento. Eu fui jogar sem saber nada, praticamente. Eu só sabia, ela se lançou em um tal de Last of Us, o pessoal tá falando que é de zumbi com um fungo. É isso que eu sabia do jogo. É, o meu basicamente eu já tinha jogado na casa do Walk, aí o Panda tinha, tava lacrado ainda na casa do Panda. Aí eu falei, Panda, você não quer vender pra mim? Aí ele falou, eu vendo. Aí ele falou, quanto? Aí ele falou o preço, só que daí ele teve o meu aniversário da Fer, né? Aí em vez de eu dar o dinheiro pra ele, eu fui lá e paguei a dele, né? E aí ele me deu o jogo. Foi basicamente assim que eu peguei. Uma troca de favores. Rapidinho, uma coisa que a gente acabou não falando foi da relação do irmão dele, né? Que ele também teve problemas com o irmão, então, literalmente, a vida Sim. dele é uma bosta. É, o irmão dele era um dos Fireflies, né? Então, a relação deles era uma bosta por causa disso, porque o Joel, não é à toa que ele ficou um cara super amargurado depois. Então, ele só queria cuidar da vida dele, o resto que se fudesse. E não dá nem pra culpar ele. Só que o irmão dele tinha ideias bem, bem diferentes. Ele enxergava as coisas de uma forma diferente. Então, pra ele aquilo não funcionava. E por isso eles se desentenderam. É. Mas acabou que o irmão dele sendo... Acabou ajudando bastante, né? Ele acabou sendo muito... Muito isso. Até um dos meus arcos favoritos foi justamente o arco em que você reencontra o irmão. É isso, Joel, que eu né? já ia puxar então... esse gancho, né? Que uma das minhas partes favoritas é quando eles chegam lá, principalmente com a Ellie, porque daí ela vê cavalo, ela vê cachorro, ela vê outras pessoas que estão tentando sobreviver, né? E ela acaba ficando bem vislumbrada com tudo aquilo que tá acontecendo. Né, eu gostei bastante dessa parte. Sim. E uma cena, assim, que me marcou bastante, eu acho que a maioria das pessoas, é quando ela vê a girafa. Que ela passa a mão na girafa, Nossa, que ela faz o carinho sim. da girafa, e daí depois ela vê os macacos lá na faculdade, né? Então ela começa a ter contato com o mundo que ela nunca viu, né? Ela vê que tem animais, Exatamente. Tem outras coisas, e também o final é uma coisa que não tem como falar que não marcou ninguém, porque é pesadão. Demais, demais. E você, Dri? É... Uma das cenas que eu gosto muito, além dessa, foi justamente quando, assim, todo o envolvimento deles com aqueles dois outros caras, que eles viajam juntos por um tempo, sabe? Ah, sei, os dois irmãos lá, é a primeira lá, né? vez que você vê a Ellie interagindo com outra criança, tipo, outra adolescente da idade dela. E, nossa, eu acho que é aí que você percebe realmente como a diferença deles pro Joel, que é bem mais velho, como eu falei há um tempo atrás. Já conhecia um mundo diferente daquilo. Eles não. E eu acho que quando aparecem esses outros, esse contraste fica ainda mais claro. E eu não sei vocês, mas aquilo me deu uma sensação tão ruim, me deixou tão triste. Claro, o jogo em si é todo muito triste, mas eu acho que uma das coisas que me deixou mais triste foi isso. Foi perceber que eles não conheciam coisas tão simples. E que, poxa, eles eram crianças, mas já estavam passando por tanto. E não tinha nenhuma perspectiva de melhora, mesmo que, por mais que pra eles aquilo tudo fosse ok, fosse normal. Essa cena pra mim foi muito importante. Conhecer não só a Ellie, mas conhecer outra pessoa da idade dela. É, e até mesmo a questão de como terminou pra eles, né? Porque quando o irmão dele se transforma, Sim. ele se mata. Porque pra ele, a vida dele era cuidar do irmão dele. Então, se ele não tivesse o irmão dele... É, sem o irmão dele ali, não tinha o que fazer. Você vê a diferença das pessoas, né? Um cara, quando ele perdeu a família, se mata, e o Joey não, né? Ele tenta continuar da melhor forma que... Ele tenta fazer o que dá pra fazer. Tipo, tipo, é o que tem pra hoje, sabe? Eu acho que acaba... Uma coisa legal desse jogo é que ele acaba sendo muito, muito humano, sabe? Você, apesar de ele ser uma questão de sobrevivência, ele é primeiramente um jogo sobre pessoas tentando lidar com a situação. Não apenas sobreviver de, ah, não ser devorado por um monstro canibal, não levar um tiro na cabeça, mas, assim... Ah, tem que viver, né? Lidar com a perda. Isso, sobreviver não é simplesmente você não morrer. Sobreviver vai além disso. Eu acho que é uma coisa que esse jogo mostra, que sobreviver não é simplesmente não morrer. É mais complexo e é mais cansativo e é mais complicado do que isso. É que o negócio, né? Viver é uma coisa, estar vivo é outra. Exatamente. E esse jogo muitas vezes mostra que são coisas que, infelizmente, não são tão... Em algumas situações, não são sinônimas, né? São compatíveis, muitas vezes. Porque pra você sobreviver, pra você se manter vivo, você meio que tem que abrir mão de algumas coisas que te tornam, sei lá, humano, talvez. Pessoal, vamos partir para as considerações finais. Vou deixar a palavra aberta para vocês. Então, se você não jogou, jogue. Se você já jogou, jogue de novo. Se você tem um Xbox, venda seu Xbox e compre um PlayStation, nem que seja o 3 e jogue. É isso que eu tenho para falar para vocês. Cara, né? E jogue porque o 2 vai ser melhor que o primeiro. Exato. Então, já fique preparado. Last of Us, ele é sem dúvida nenhuma o meu jogo da vida. Eu zerei ele aí umas 6 vezes até agora. Eu faço questão de todo ano pegar e zerar ele. Não sei porquê, eu sou bobo. Não, faço é porque é realmente muito bom e você quer rever tudo aquilo que é bom, né? Tanto que assim, só interromper você rapidinho, eu já joguei várias vezes também, e eu vou jogar de novo com a minha namorada porque ela nunca jogou, porque eu quero mostrar pra ela e ela vai ver que é tão bom quanto eu acho que seja. Eu acho justo. Uma outra coisa que eu falei até recente, um cast recente do Poderoso Chefão, que é uma postura que eu adotei aí recentemente, né? Que, por exemplo, na época que eu joguei a primeira vez Last of Us 2, eu achei que não precisava ter um outro, né? Só que eu tô na postura, eu tenho uma postura pra minha vida que é: querem fazer outro? Façam. Se for bom, eu vou ganhar. Se não for bom, eu fico com o que já tem. Não tem problema. Eu tô nessa até agora. Então, que venha o 2, que venha o 3, que venha o 4. E se uma hora ficar ruim, Shippuden. Eu ignoro. O Shippuden. Exatamente. Não, agora não é mais o Shippuden. Agora é o Boruto. Joe é o Boruto. E vem o Boruto e é isso aí. Vila Oculta do Fungo. Nossa Senhora. Como eu falei pra vocês, definitivamente não era um jogo que eu tava esperando que eu fosse gostar, porque não tem nada a ver com as coisas que eu costumo jogar. E foi uma experiência muito, muito válida, foi muito uma história muito envolvente, personagens muito bons, uma mecânica que acaba conquistando você, mesmo que não seja muito seu rolê. Então, assim, eu acho que só pelo que ele representou pro PlayStation 3, pro PlayStation no geral, eu acho que já é um jogo que já vale a atenção. Faço minhas as palavras dos meninos, joguem, absorvam. Realmente não recomendo vocês ignorarem as informações, as histórias nas entrelinhas. Eu acho que vocês vão perder muito se fizerem isso. É uma história pra se envolver. E que venha o 2. Quando saiu o trailer do 2, eu fiquei abismada, porque fizeram de um jeito que sabiam que iam mexer certinho no coração das pessoas, e eu acho que vai ser muito bom e eu vou ficar aqui esperando. E é isso. E se alguma merda acontecer, lembre-se, culpa dos veganos. Culpa dos veganos. Então, pessoal, é isso. Muito obrigada por escutarem, deixem comentários, deixem e-mails, fiquem com caixa de entrada. Até mais. Beijos. Tchau, tchau. Beijo no seu fungo. Nossa. Beijos e até mais. E, cara, tá prometido uma DLC pra semana que vem do podcast, tá bom? Tchau, tchau. Falou, pessoal. Tchau, tchau, galera. drop out from beneath your feet. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, que é o Seiji. Que é o Jin, olá. Olá. Vocês não estão vendo, mas eu tô abanando a mão pra vocês. Beleza, maravilha. E começando mais um Caixa de Entrada, vamos passar os nossos recadinhos básicos, né? Pra você que escuta o nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via algum outro site, via iTunes, não sei por onde. Acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. E pra caso você queira participar do podcast através dos e-mails, é só você mandar seu e-mail pro contato@projetoxpodcast.com.br. Siga a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também o nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projetoxpodcast. E para os stalkers de plantão, nós temos sempre nossa rede do Pássaro Azul, o Twitter em @projetoxpodcast. Isso. Recados. Qual o primeiro recado, Jim? O primeiro recado é que saiu aí o ExpressoCast número 18, nessa segunda-feira passada, onde saiu o tema Cara no Kyokai Filme 3. Oh, yeah. Exatamente. Maneiro pra caramba. Eu nem lembro mais como era a história do terceiro filme. Fiquei perdido naquela linha do tempo. É só você ouvir o ExpressoCast que você vai se lembrar. É verdade. Te garanto. E saiu também, na semana passada, o Projeto X Playlist número 87, Tales of Cities, no qual o Adri chamou a Ana, as duas comentando algumas músicas da trilha sonora de alguns jogos do Tales of, né? Então, vão lá, link também na postagem, escutem também, galera. Sim. Mas agora vamos começar os nossos e-mails do feedback do último podcast, que foi sobre o Poderoso Chefão. Bom, o primeiro e-mail é do Thiago Rosetta. Olá, pessoal do Projeto X, aqui é o Thiago Rosetta, falando sobre os últimos podcasts. Bom, aqui, o Vida de Podcaster foi bem interessante saber um pouco mais sobre os bastidores de podcasts. Sempre engraçado as histórias do Mug, e eu me lembro muito bem o episódio em que o Mug gravou do banheiro. Meu Deus. Já sobre o Poderoso Chefão, eu demorei muito para ver todos os filmes, somente após comprar o box de Coppola Restoration. Ah, eu tenho esse box também. Era muito bom. Para mim, o primeiro filme está entre os melhores filmes já feitos na história do cinema, se não o melhor. Caramba. Não tive muitos spoilers sobre o enredo dos filmes, mesmo só tendo assistido todos há alguns anos apenas. Eu sabia o básico sobre a trama, um filme de máfia, com Marlon Brando, Al Pacino, etc. A meu ver, os filmes contam a história do Michael, né, feito pelo Al Pacino. O primeiro filme contando sua transformação naquilo que ele tentava lutar contra, se tornando alguém que precisava ser, e que no fundo ele queria ser. O segundo filme mostra o quão amargo e sombrio ele se tornou, a ponto de matar o próprio irmão, esperando apenas a sua mãe morrer para tal. Acho interessante a história do Vito, desde criança até se tornar o padrinho e chefe da máfia de Nova York. A atuação fantástica de Robert De Niro, que nem parece o mesmo ator de outros filmes. E no último filme, conta a história da desejada redenção de Michael, cheio de arrependimento de suas escolhas ao longo da vida, não dá muito certo, pois mesmo querendo sair da máfia, a máfia não sai dele. É assim mesmo, cara, é complicado. É. E PS, fato interessante, Nicolas Cage é o sobrinho do Francis Ford Coppola, e ainda bem que a Paramount não escolheu ele como Vincent. Ou talvez um universo paralelo, caso tivessem escolhido, ele seria um ator melhor. É um universo paralelo, quem sabe, né? Desculpem pelo meio grande, aquele abraço e até mais. Pô, Thiago Rosetta, valeu pelo seu e-mail, do seu feedback sobre o que você achou de todos os filmes do Poderoso Chefão. Muito obrigado. Valeu, cara. E eu queria colocar aqui uma coisa que a gente esqueceu de falar no cast, Seiji, do Poderoso Chefão. Diga! Que o nome do filme Poderoso Chefão nos Estados Unidos é The Godfather. The Godfather. Que a tradução literal seria O Padrinho, né? Em Portugal é chamado O Padrinho. É, então, a tradução literal seria O Padrinho. E por causa disso, esse nome Poderoso Chefão aqui no Brasil acabou, se não me engano, eu não lembro se eu dei essa canelada ou não, de falar que tem referências até numa animação chamada Poderoso Chefinho, mas não tem nada a ver. Não, você não falou isso, não. Não, mas enfim. Mas não tem nada a ver. Embora foi o timing bom, interessante até. O próximo e-mail aqui é do Rui Carodi. Bom dia, pessoas do cast que um dia falará de matemática. Será? Será? Eu acho mais interessante falar de economia, mas beleza. Olha aí. Para mim, os dois primeiros filmes do Poderoso Chefão são um exemplo de quando tudo dá certo. São filmes que se poderia passar anos discutindo e achando coisas novas e interessantes. Tanto é assim que o número de homenagens, paródias e inspirações que fazem referência a eles já são incontáveis nas séries e nos filmes lançados recentemente. Quanto ao terceiro filme, é bom. Somente não parece ser o Poderoso Chefão, mas fico feliz com a existência dele, pois fecha a história e impediu que coisas muito piores fossem feitas. Vou aproveitar para sugerir um cast com filmes do Nolan. Poderia ter mais ou menos o esquema feito com o do Tarantino. Será? Olha, eu só aceito fazer esse cast se tiver um daltônico no meio. Por quê? Porque eu não uso a cor. Nossa senhora. Meu Deus. Ai, o Nolan. Que... Não, o Nolan não vai sair, mas quem que vai estar obrigatoriamente nesse podcast? O Cabeça. O Cabeça ainda tá enrolado pra caramba agora, então espera desenrolar um pouco. Sim. E também um sobre O Segredo do Licorne. História que já teve desenho animado e dois filmes. Um do Spielberg, baseados no quadrinho do Tintin, que está tendo um outro filme sendo preparado. No mais, desejo a todos aí boa sorte, felicidades, alegria e paixões inenarráveis. Cara, O Segredo do Licorne, não sei, a gente nunca pensou nesse tema. Na verdade, a gente nunca pensou em Tintin, né? É verdade, né? Um sobre o Tintin. Eu gosto do Lembro dos Desenhos da Cultura. Não sei se sairia. Eu sei que o desenho da cultura é legal, mas tem um outro quadrinho lá do Tintin que é muito ruim. Ah. E, porra, tem o que eles vão lá pra África, um negócio assim, que é tenso o negócio. Estranho, estranho. É, bom, não sei se vai sair. Enfim. Esse podcast. Quem sabe um dia, não sei. Obrigado pelo e-mail, Rui. Só faltou desejar a gente dinheiro, porque a gente tem que tá precisando. É uma boa. O próximo e-mail é do Lucas Costa. Olá, jovens. Aqui é o Onyx DF. Estou entre as pessoas que nunca assistiu os filmes. Tentei assistir por volta dos 15 anos, estava passando em um canal aleatório no meio da noite, e adormeci depois de uns 10 minutos. Mas um dia ainda assisto, junto com Star Wars, Kill Bill, Star Trek, os do Charlie Chaplin e outros filmes que têm referência em todo canto, mas nunca parei para assistir. Cara, assista todos esses. Senti falta do Mug no cast, só para fazer uma referência que não podia ter faltado em One Piece. Na saga atual está focando no personagem Capone e muitas referências ao filme, e Luffy acaba de aceitar uma proposta irrecusável. É maravilha. O Mug só apareceria para falar isso. Eu não sei se ele viu o Poderoso Chefão, não. É. Olha, diz ele que já leu até A Arte da Guerra. Ah, mas isso aí todo mundo já leu, né? Até eu tenho então, esse livro, já li. Eu não duvido. Eu não li, eu admito, mas eu não duvido que ele tenha assistido. Só que eu acho que ele deve ter dormido no meio, assim, umas duas ou três vezes. Olha aí. Falei. Tá certo. Valeu, Lucas Costa, muito obrigado pelo seu e-mail também. E o próximo e último e-mail aqui é da Simone Cheroglu. Revi os filmes após um amigo comentar comigo sobre o podcast. Comentei com ele. No terceiro filme, o Michael Corleone vai causar muito da sua ruína por causa da legalização de seus negócios. Enquanto ele só lidava com o submundo mafioso, ele era ignorado. Mas conforme ele se envolve explicitamente com a política, religião e negócios, os donos reais desses poderes ficam incomodados, e pior que os criminosos lidados até o momento. E vão destruir impiedosamente, é como se os filmes dissessem que todos são criminosos que mantêm o sistema e não podem ultrapassar suas fronteiras. O terceiro filme é assim, é essencial a mensagem da obra inteira. É interessante essa forma de ver, né? Sim, sim. Pra pensar, é só um mafioso, não adianta ele passar a barreira do quê? Você é um criminoso, seja um criminoso, você quer legalizar, vai todo mundo ir contra ele, né? E bater aquela invejinha e tal. Quer ver uma parada mais maluca ainda? Se você olhar esse filme pela ótica anarquista, o Don Corleone, ele não é o criminoso e os criminosos são os políticos. Olha só. Olha aí, caramba, hein? Caramba. Aí as coisas ficam tudo do avesso. É engraçado. História doida, assim. Uma forma de pensar também, né? Bom, mas obrigado, Simone, também pela sua mensagem, pelo seu e-mail. Interessante esse ponto de vista. Sim, sim. Faz o filme 3 ficar um pouquinho melhor, não faz? Faz só um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor, assim. Não muito, mas... Mas aí tirasse a Sofia Coppola, ficaria melhor ainda, pô. Mas enfim. Mata ela. Merece. No filme. Spoiler. Pronto. Mas vamos terminar esse caixa de entrada mandando abraços pra galera que comentou, né? Podcast, Expresso, Playlist. Abraços para o Rui, para o Lucas Costa e para o Francisco Wolf Santana Jr. Valeu, galera, por comentarem. Continuem comentando. Continuem mandando e-mail. Continuem seguindo no Facebook. Se continuam seguindo no Twitter. É isso, né? É isso aí. Até a próxima quinzena. Pois é. Até o próximo caixa de entrada. Falou, galera. Fui. Falou. Tchau.